pode ser sozinho, pode ser a dois. Pode ser um dia, de repente, amanhã. Pode ser no inverno, pode ser no verão. Pode ser momento em qualquer situação. Pode ser tranquilo, pode ser furacão. Pode ser um dia, pode ser um milhão. Pode ser bonito, pode não ter sentido. Só quero te...